Olha o piseiro que estou ao menino. Esse rebatidão. Naldo Som, pode? O DJ da galera. Fiquei no celular, fui pra vaquejada. Hoje a pá vai diferenciada. Eu tô com meu cavalo e as novinhas tão no pico. Mas o bem, vai. E fiquei no celular, fui pra vaquejada. Hoje a pá vai diferenciada. Eu tô com meu cavalo e as novinhas tão no pico. Mas o bem, e cachorro, pá. Minha mulher fazendo aquele horroroso. Cachorro, ela olha pra todo lado e eu correndo feito um doido. Cachorro, minha mulher fazendo aquele horroroso. Cachorro, ela olha pra todo lado e eu correndo feito um doido. Chama no piseiro. Vai. Peguei meu celular, fui pra vaquejada. Hoje a pá vai ter financiada. Eu tô com meu cavalo e as novinhas tão no pico. Mandei o grito da xeritinha. Fiquei meu celular, fui pra vaquejada. Hoje a pá vai ter financiada. Eu tô com meu cavalo e as novinhas tão no pico. Quando tu tem, chama-se ó. E cachorro. Minha mulher fazendo aqui. Naldo Som, o DJ cachorro. Do momento. É mulher pra toda e eu correndo vendo. Cachorro, minha mulher fazendo aquele horroroso. Cachorro, é mulher pra todo lado e eu correndo feito um louco. Chama a pressão, menina. Olha o swing que estourou, velho. Sai daí, cachorro. Chama na pressão.